Veio de menor crescer e sofrer a metamorfose. Se transforma em monstro, ouvindo o diabo, uma hipnose. Trampou na sua mente, passou as coordenadas. Te deu um cano, as beias sobe, espalha pela quebrada. E você foi destemido pra defender sua biqueira. Não deu boi pra invasor que ser dono da área inteira. Quebra toda mapeada, o consumo crescente o fez vislumbrar o mundo. Com você no centro é quente. Quis pagar de tanque slint, piscopa em Medellín. Embaçado com ciliacos, curso da microlins. Nem concluiu sequer o ensino fundamental, mas na rua fez escola, Pasquale marginal. O boss, o implacável algoz, se sentiu. Mas logo após o disparo sua voz, quem ouviu só ficou os orifícios no peito como adereço. Só pra lembrar, irmão, toda rebeldia tem seu preço. Cadeira de rodas, casa de prisão provisória. Quando não muda pro bosque de jazigo sem glória, muitos caminham aflito, desalmado, oprimido, negando o amor de Cristo no vale dos excluídos. Me ajuda, ó Senhor, a sair daqui, respirar um novo ar e voltar a sorrir. Vários disparos, a paz silenciada por um instante enquanto canta voraz. A morte não música sacra, o maestro do mal rege. Sinfonia sombria, triste trilha dos hereges. E o som que eu não queria ouvir ainda ecoa da favela, maguela, solar de Cinderela à toa. Muitos tão indo nessa, sabe Deus lá pra onde, sem a marca da promessa. Os vermes rascando com as pointer, não vou longe, olho em volta e vejo a decadência. Penitência de quem traz consigo as mazelas da adolescência. Conflito na alma reflete no mundo e não há quem repele. Se não for Deus, o sentimento que tá à flor da pele faz agir por impulso e os grampos no pulso é o troco. Sempre disposto, miliano na cena do louco. Belas paisagens já não é mais o relevo natural. Por onde você anda, até espinho pode ser letal. É necessário despojar dessas vertes imundas na travessia do deserto pras águas profundas. A escolha é sua, com Cristo das cinzas ao ápice ou a prisão perpétua sem glória no vale. Me ajuda.